sempre no cor. Vou pau do paredão, do mal do paredão. O radioca mais rainha show. O Giovanni Corona forrozeiro. O negócio agora revisou de. Olha caramba, já passou das 5 horas. Eu aqui embriagada, rodeado de mulher. Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Já viro eu mexendo no celular. Fuxiqueirão, florão, compadre, já tão pegando no meu pé. Deixa ela ligar, eu vou aqui bebendo. Agora que a festa tá bombando, os paredão tão me estourando. Eu não vou sair, pra todo mundo ver, pra todo mundo ver. Já aqui eu fui filmado, já fui visto. Ô garçom, traz mais juiz, que eu quero me divertir. Pra que parar o que tá bom? Pra amanhecer, deixa rolar. Fim de semana, eu bebo tudo. Eu sou assim, não vou mudar. Pra que parar o que tá bom? Pra amanhecer, deixa rolar. Fim de semana, eu bebo tudo. Eu sou assim, não vou mudar. Vê se ele prova, se ele vai mudar. Escuta aí. Eu aqui embriagada, o diabo de mulher. Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Já viro eu mexendo no celular. Fuxiqueirão, foram contar, já tão pegando no meu pé. Deixa ela ligar, que eu vou aqui bebendo. Agora que a festa tá bombando, os paredão tão me estourando. Eu não vou sair, tá todo mundo bebo, todo mundo bebo. Já que eu fui filmado e já fui visto. Só traz mais juiz, que eu quero me divertir. Pra que parar o que tá bom? Pra amanhecer, deixa rolar. Fim de semana, eu bebo tudo. Eu sou assim, não vou mudar. Pra que parar o que tá bom? Pra amanhecer, deixa rolar. Fim de semana, eu bebo tudo. Eu sou assim, não vou mudar. Parceiro Pelé, direto de Tibau, que toca o violão com força. Guapão Brasil, e do paredão certo do amor dela de vila. Paredão de ferro. Jovão, Corona Forrozeiros, vai com bala de prata. Paredinho, bicho rico.